fazer a reserva da sua passagem pelo telefone 991-940-697 ou 994-49-6282, tá bom? Viaje com conforto e segurança logo mais à noite aí para a cidade de Maués, no barco motor Negreiros Filho Terceiro. Sempre trabalhando aqui no oferecimento da loja Sica Variedades. Olha, atenção você, meu amigo, atenção você, minha amiga. Não andem pra lá e pra cá procurando preços baixos. Vá diretamente aí à loja Sica Variedades, que fica localizada aí na rua Emanuel Mafra, número 220, em frente ao Léo Dácia. É isso mesmo. Olha, gente, chegou uma grande variedade em confecções masculina e feminina, adulto e infantil. Lá você vai encontrar calças, cuecas, bermudas, shorts, blusas, jaquetas, vestidos, tênis masculino e feminino, bolsas e mochilas para viagem, sapatênis, lençóis, toalha de banho, acessório, carregador, lanterna, guarda-chuva, caixinha de som, cabo para o seu aparelho DVD, cabo USB. Também fazemos conserto e manutenção no seu aparelho celular, fazemos troca de touch, display, troca de frontais, troca de conectores e entre outros serviços no seu aparelho. Em seu relógio fazemos troca de pulseiras, pinos, micas e baterias. Em seu óculos põe plaquetas e parafusos. Venha conferir agora mesmo as novidades aí da loja Sica Variedades aí na rua Emanuel Mafra. Mano, bom dia pra minha patroa Sica Messias, meu amigo Laércio, sou a Priscila Anselmo, toda a turminha aí que sempre acompanha a nossa programação. Também muito obrigado pelo apoio aqui no nosso programa, hein? Toda a turma aí da loja Sica Variedades, vai aquele forte abraço. Mistakes, we know 'em well. Apologies go a long way. I know I want a lot of things, but I don't need 'em all for me to stay. I can see what you are. I can feel what you are. Let's make this fleeting moment last forever. So tell me what you're waiting for. I'm gonna keep it frozen here forever. 8 horas da manhã, mais 21 minutos em Boa Vista do Ramos. Deixa eu atender mais mensagem que tá chegando aqui para o nosso telefone. Deixa eu ver quem tá aqui comigo, mandando mensagem. Manda um alô para nós aqui na casa do papai. Valeu, toda a turma lá na casa do meu amigo Jaime. Manda um bom dia pro meu amigo Baiuca. Deixa eu ver quem mais, meu amigo Gilmar. É, o seu papai, a sua mamãe, toda a turma aí na casa do meu amigo Jaime Ozaki, toda a família Ozaki me acompanhando lá no bairro de Santa Luzia. Valeu, meus amigos, muito obrigado pela sintonia no horário também. Deixa eu ver quem tá mais aqui comigo participando. Olha aqui o Vando, o Vando tá mandando mensagem. Adson, roda aí a música. Hoje somos só metade com cantora Marília Mendonça, somente pra curtir. Manda um alô pra mim, valeu. Daqui a pouquinho eu rodo aí a música da cantora Marília Mendonça, Hoje Somos Só Metade. Deixa eu ver quem tá mais aqui comigo. Olha aqui a Lani, do bairro de São Sebastião também tá participando. Mano, toca aí a música Um Degrau na Estrada da banda Calcinha Preta, somente pra ouvir, valeu. Toda a turma aí no bairro de São Sebastião me acompanhando. Deixa eu ver quem tá mais participando aqui do programa também. Adson, manda um alô pra nós aqui na comunidade Vila Manaus. É o D. Santos, valeu, D. Santos. Lá na comunidade de Vila Manaus me acompanhando também. Valeu, meu irmão, muito obrigado aí pela sintonia. A turma aí do Ramos de Baixo, ligadinho com a gente no programa. Amanhã, mais 23 minutos em Boa Vista do Ramos, sempre trabalhando aqui no oferecimento da Edilson Motopeças. Olha, você que tá precisando de peça de qualidade e preço justo, especialmente para a sua moto. Olha, chegou novidades, hein? Chegou novidades aí da Edilson Motopeças. Lá você vai encontrar espelho de freio traseiro da Fan 125 ano 2009. Chegou o espelho de freio traseiro da Titan 150 ano 2004 e 2008. Espelho de freio dianteiro da Titan 2000. Chegou reposição de kit de cilindro completo da Bros 150 e da Titan 150. Chegou reposição de câmaras Rinaldi Aro 18 e da Titan. Chegou da Bis 125 câmara Vipal dianteiro e traseiro da Bros. Reposição de óleo para sua moto. Chegou óleo Lubrax Mobil e muito mais para você. Chegou também o Alvoline. Olha, gente, você que está precisando aí de óleo para o seu motor rabeta, para o seu motor serra, para a sua voadeira, tá bom? Você vai encontrar aí os melhores óleos da cidade lá na Edilson Motopeças. Chegou também reposição de pneu Rinaldi, reposição de pneu Vipal, reposição de óleo Lubrax. Olha, muitas novidades pra você, tá bom? Então dá uma passadinha agora mesmo aí na Edilson Motopeças, lá no bairro de São Sebastião, em frente ao posto BBR, na boca da estrada que dá acesso ao Ramo de Baixo. Mano, bom dia pro meu amigo Edilson Negreiros, meu amigo Caibé, o Xandão, toda a turma aí na oficina do Edilson. Os meninos aí sempre acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pela sintonia, também pela parceria aqui no programa, hein? Tô falando de Edilson Motopeças. 2 hours and 24 minutes. You know I scramble once and tease it, girl. I'll show you all my love, baby, can't rescind. I give you all my whistle, baby girl. See the signs, broken lines, by the light of the moon. Shout it, I would give you all now. Freaky times, crazy nights, hope to see you soon. Yeah, I hope to see you. I'll give you everything. top through the squally wind. You know my scramble wasn't easy, girl. I'll show you all my love, baby, can't rescind. I'll give you all my whistle, baby girl. See the signs broken. 8 horas da manhã, mais 26 minutos em Boa Vista do Ramo. E vamos de música. Tá chegando pra tocar no seu rádio. Vem aí a cantora Jamile. Cantora Jamile vem pra cantar o louvor Conquistando o Impossível. Especialmente aí pro Ingleson. Filho da minha querida amiga Sirlene Peixoto, que hoje está completando mais uma Rizônia Primavera. Também vou tocar aqui, deixa eu ver quem mais vem cantar pra gente. Marília Mendonça e a música Hoje Somos Só Metade. Também vou tocar aqui Um Degrau na Estrada, da banda Calcinha Preta. Isso mesmo, só música boa pra você ouvir aqui no nosso programa, 8h27. Daqui a pouquinho a gente de volta. Bom dia, cidade. Programa Tendência Musical no seu rádio. É hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite. A gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Essa fé que te faz imortal. programa Tendência Musical no seu rádio. Não nos conhecemos mais. Não vejo mais em você a pessoa que eu amei demais. O que tava dando certo agora deu errado. Não é que eu queira reviver nosso passado. A gente falava de amor. Tendência Musical no seu rádio. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu achei alguém pra me fazer feliz e queira tudo aquilo que você não quis. Que saiba dar valor ao meu amor e que me queira bem. Vamos dançar, Paulo! No Brasil! O amor se desfez, não deu em nada. Você e eu, tudo aconteceu. Não fui nada mais que um degrau na estrada. Pensamentos absurdos. Final. sem você ser. Pensamentos absurdos, caiu meu mundo. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir. Tendência musical no seu rádio. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Atenção, Boa Vista do Ramos, está em nossa cidade um médio paranormal que incorpora o Dr. Fritz, especialista em qualquer tipo de tratamento pela força da mente, como por exemplo, tira alcoolismo, une casais separados, faz união de bens, expulsa coisas roubadas, descobre entes querido que está ausente há mais de 10, 15 anos, vivo ou morto, tira o mal assombro e faz cura. Faz tratamento de hérnia, epilepsia, derrame cerebral, sinusite, câncer, diabetes, trombose, bico de papagaio, sistema nervoso, impotência sexual, faz ligadura e desliga pela força da mente e faz operação invisível. Os seus serviços são aprovados em todo o território nacional. Conta seu passado e seu presente e muito mais. Tudo isso ele faz com o poder de Deus e com a força da mente. Com ele você encontra a solução. Observação, faz tratamento de Hanseníase. Mais informações, ligue 99106-2292 ou procure o Hotel do Tito, aqui em Boa Vista do Ramos, no centro da cidade. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Feirão CPF aprovado. Revemar Boa Vista do Ramos. Vai a pé quem quer. Queima total de estoque para você sair com sua moto Honda 0 km. Consórcio com parcelas a partir de R$180 mensais e financiamento com zero de entrada em até 55 vezes. Motos com 3 anos de garantia. Estamos localizados na rua Emanuel Mafra, 317 Centro. Contatos: Grazi Honda 99386-9821. Marcos Honda 99328-4008. Vem buscar sua Honda na Revemar Boa Vista do Ramos. Atenção, população de Boa Vista do Ramos. O Grupo Negreiros de Navegação comunica que está fazendo viagem durante todos os dias, de segunda a sexta-feira, saindo de Boa Vista do Ramos às 7 horas da manhã do Flutuante Negreiros, com aquele cafezinho especial, e retornando de Maués para Boa Vista às 13 horas, de frente ao antigo Center 1, próximo à Feira do Produtor. E também temos lancha à disposição para frete. Fone 99213-9729. Falar com Emerson Negreiros. Grupo de Navegação Negreiros. Rapidez e conforto para você. Gráfica Alessandro, gráfica e comunicação visual. Trabalhamos com documentações como plastificação, segunda via de CPF e atualização na Receita Federal. Emissão de carteira de trabalho digital, consulta Serasa e SPC. Foto para documento 3x4, emissão de certidões, federal, estadual, eleitoral, recibo de compra e venda, contrato de comodato, emissão da declaração do IDR, procuração particular, xerox preta e branca e colorida, impressões de documentos, cartão do NIT, PIS e PIS/PASEP, emissão de boletos, termo de doação, declaração de residência, encadernação, formatação de computadores e notebooks, pesquisas e outros, designer gráficos, cartão de visita, panfleto e flyer, convite, cardápio, banner e fachadas e outros, transfer e sublimação em caneca de porcelana, copo long drink, taça gin e azulejos, camisa branca e outros, acessórios eletrônicos, carregador para celulares, cabos tipo C, V8 e iPhone, pendrives, mouse com fio e sem fio, teclados para computador, fone com fio e sem fio, cartão de memórias, adaptador Wi-Fi, caixinha de som, tinta para impressora Epson e muito mais. Contato 92 99479-2614. Endereço, Rua Emanuel Mafra, número 392, Centro, em frente ao Idan. Venha, amigo cliente, fale sua ideia ou projetos, pois aqui retiramos do papel. O proprietário, Alessandro Viana, agradece a sua preferência. Na hora de fazer o rancho do dia, da semana ou do mês, prefira sempre o Comercial Teixeira. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Comercial Teixeira. O endereço dos melhores preços. Rua Hermínio Cruz, no centro. Passamos no débito e crédito todos os tipos de cartões. Entregamos suas compras sem sair de casa. Fones 99285-1460 ou 99339-5188. Comercial Teixeira, o rei dos preços baixos. Os proprietários agradecem a sua preferência. Loja Sica, variedade. Alô, meu amigo e minha amiga. Pare de gastar a sola da sua sandália indo para lá e para cá, procurando preços baixos. Vá diretamente à Loja Sica Variedades, que está localizada na Rua Emanuel Mafra, número 220, em frente ao Léo Dácio, no centro da cidade. Sica Variedades é uma loja completa. Lá você encontra uma variedade em confecções, calças, cuecas, bermudas, shorts, blusas adulto e infantil, bonés, chapéus, tênis, masculino e feminino, e acessórios para o seu celular, conserto e manutenção de celulares, troca de touch, display, frontal, conector e outros serviços. Em relógio, troca de pulseiras, pinos e bateria. Em óculos, põe plaquetas e parafusos. Está localizada em frente ao Léo Décio, no centro da cidade. Loja Sica Variedades, crescendo junto com você. Sica Messias, agradece a sua preferência. Olá, aqui é o Márcio Braga. Oi, eu sou Elane Castro. Oi, eu sou Eduardo Braga. Nós estamos aqui para convidar você a ouvir o programa Fala Dudu, que vai ao ar todo sábado entre 9 e 10 da manhã, levando diversão e informações importantes do nosso estado. Aqui você pode mandar as suas perguntas, dúvidas pro nosso convidado Eduardo Braga, o Dudu. Amigos, é isso mesmo. Vamos conversar aqui na rádio para bater um papo sobre o nosso querido Amazonas. Já inaugurou a loja BVR, rei do preço baixo. Mais conforto para você economizar de verdade. Variedade de cores e tecidos, sempre seguindo a moda da estação. Aproveite para se vestir bem e sair na moda. Tudo em cama, mesa, banho, brinquedos, sandálias e uma vasta variedade em confecções. Loja BVR, rei do preço baixo. Localizada na Travessa Hermínio Cruz, em frente à Escola Darcy Augusto Miquiles. O amigo Igor agradece a sua preferência. Where do you go? Edilson Motopeças. Trabalhamos com pneus, câmaras, rolamentos, lonas de freio, pastilha de freio, disco de embreagem, corrente de comando, kit cilindro, kit de transmissão, relé de partida, relé do pisca, retentores, velas, estator, buzina, caixa de direção, bengalas, cubos, pisca, bucha da balança, amortecedor, estribos, guidon, pedais de partida, manicoto, manetes, cabos de comando e muito mais. Temos também o óleo mais barato da cidade. Na compra do óleo, a troca é totalmente grátis. Oferecemos a você o trabalho de mecânica completo. Venha e faça-nos uma visita. Estamos localizados na Estrada São Benedito. Edilson Motopeças. Contato 995006162. O amigo Edilson Negreiros agradece a sua preferência. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Programa Tendência Musical no seu rádio.